Foi Salvador, San 3170, NS Express da 10. San 3170, boa noite, pouso autorizado, pistona 0, ventona 70 graus, 7 nós. Pouso na 10, San 3170. San 3170, solo 25, direita, solo 1, 2, 1, decima 1. Direita 1, 2, 1, 1, San 3170. Solo, Salvador, muito boa noite, San 3170, liberou. Atenção, 3170, boa noite, estou autorizado para a Alfa Juliette, posição 0971. Alfa Juliette, 49, no bate 1, está 3170. Pistona 0, ventona 70 graus, 089. Por exemplo, pistona 0, está 3520. Hotel 3520, Sol 29, direita, Sol 1, 21, decima 1. Direita, 21, 1, 3520. Solo, Salvador, boa noite, 3520, livrando na pista. Tá 3520? Tá 3520, estou autorizado. Alfa, Juliette, remota, perdão. Posição 14, parte 1. Alfa, Juliette, 14, parte 1, tá 3520. Salvador, bom dia, até 3520, a gente dá informação TIS nível 330 para João Pessoa. T520, bom dia. Prepara a subida Fucacaju, agora 4 minutos. Confirmando o nível solicitado 330. Afirmativo, Celito. João Pessoa, 330 autorizado. Decolagem na 10, curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, após Aracaju direto. 5421 no transponder, controle 119.8. De 330 aprovado para João Pessoa, decola no perfil da Puca, Jamo, Aracaju, com curva à esquerda, aciona código 5431 no transponder. E o controle 619.80 após direto Aracaju. 5530 correto, são prontos para puxar back acionamento. Alô, 3520, feedback acionamento, remota 1 no 4. 3520, autorizado, chamo para o táxi. Autorizado, reportar ataque na 35201. Solo para o táxi 3520 com 105 a bordo, 12h45, alterna Maceió. Ah, 3520, São Carlos de Itália, 71, táxi da Índia, ponto espera para o 10, chame torre 1895, ajuste altímetro 1071. Sempre 1071, seu amigo. Está confirmando 1017. 017, obrigado. Sim, então, autorizado então, vai ingressar via Índia, pátio Índia, ponto espera 1895, tá, 3520. Salvador, onde jogou o 9173. Gol 9173, a informação em curso é Charlie, prepara Dael, Lida, Motiva, aguardando cópia. Charlie, Dael, Lida, Motiva, aguardando cópia, gol 9173. Ponte espera da 10, pronto. 7520, bom dia, a linha decola pistando 0, ventuna 60 graus, 08 nós. A linha e decola, carteira 10 da 0 8 9 0 3. Gol 9173, vamos fazer. Copia, gol 9173. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pressão 0, curva à direita, cedo da El, Lisa Motiva. E a pressão 10 tá batendo. Controle Salvador opera 1 9 8 e o transfone ficou 431. Autorizado Guarulhos. Nível 360, decolando o Dalma 0, primeira curva à direita, na saída da El, Leda Motiva. Vai via o Pesolo 1-0 até Taubaté. Controle Salvador 129, decimal 8, 5431, transformando para o gol 1-1-7-3. Veja mais correto, estamos pronto para o estilo de funcionamento. Demorar, funcionamento, gol 1-1-7-3.